vai, espera de nada, pois nunca terá desilusões passadas, matutada pela mente que te deixa fora do sistema, antenado naquele problema. Hora de usar as ferramentas pra rolar um ajuste no sistema danificado. Jogou sujo no contrato, fez eu desviar minha atenção. Parei com a minha função trituradora de sonho, bicho papão, que apaga sua visão, te leva pro porão e faz esquecer que o tempo passa, esmagando sua carcaça. Relação ingrata, alma mal lavada, não me embaça na jogada. Pode ler as cartas, pode ler minha mão, é tudo em vão, nada disso me retrata. Relação ingrata, eu peço amor, ela me dá plata pra desilusão de ouvir a lá. Parada bizarra cena, eu percebi que eu assisti cara a mão, que o problema do figurante é não notar que tudo é ficção. Nesse filme não, falta comoção no meu coração. Frio, que tudo que era de bom se dividiu. Ela quer um filho meu, eu quero um filho dela. Mal o homem da vida dela, não sou eu, me entendeu? Não, o preço da fama é amarga e pode ser salgada. Aliado, se apostar em decepção, fardo de tudo, falta verdade. Não quero beijos pela metade, mas me avise o momento certo que eu possa tirar. Pode fechar a cortina, acomode-se aqui hoje, Rafael pro mundo, espinafre pra ti. Pode ler as cartas, pode ler minha mão, é tudo em vão, nada disso me retrata. Relação ingrata, eu peço amor, ela me dá plata pra desilusão de ouvir a lata. Agora eu não vou mais te ouvir, me solte, deixa eu sair por aí. Discute agora, é opcional. É algo evitável, não sei o que tanto me indago. Eu sei que a solidão ainda me mata. Pra desilusão de vira-lata. Quanto mais gata, mais ela destrata o pai. Tudo bem? Como vai? Eu tô sem ninguém e você sempre sai. É engraçado como a gente se atrai. Eu confio em você sem saber porquê. Tenho um poder que vem de dentro, é ele que vai convencer que o sentido da relação omite seu coração. Aproveita e aceita essa comunhão. Eu não aceito não, te entendo em vão. Só um dia bom, muito bom pelo som. Por você, preciso não, tem você. Precisava de um motivo pra precipitação. Pode ler as cartas, pode ler minha mão, é tudo em vão, nada disso me retrata. Relação ingrata, eu peço amor, ela me dá plata pra desilusão de ouvir a lá. Agora eu não vou mais te ouvir, me solte, deixa eu sair por aí. Discute agora, é opcional. É algo evitável, não sei o que tanto me indaga. Eu sei que a solidão ainda me mata. Pra desilusão de vira-lá. Me conte, nós somos a arma do ponte. Pra que se esforçar, se hoje eu pense em rasgar essa cara. Pra desilusão de vira-lá. O que é para ser solto não dá pra amarrar. Não dá para amarrar, como ancorar no mar e deixar afundar. Melhor por aqui parar. Misturou todo o baralho, jogou sujo no contrato, fez eu desviar minha atenção. Parei com a minha função, trituradora de sonho, bicho papão.